Just established on localized course. 416 for 5 at the time, 2000 here, clear for approach, ILF, that's very cold, 5 at the time. Em Cruzeiro 2, confirme sua velocidade indicada. 2.9. Gente. Em Cruzeiro 2, também já desceu. Em Cruzeiro 2, vista para 3.000 pés, o XG altímetro 908. Para 3.000, vista 18, em Cruzeiro 2. 1, 2, 1, décimo 9. Olha, Libra, 2, 1, 9. 1, 1, 1, 6, 6. Vídeo voo 050, via chegada MAN. 050, via chegada MAN, ciente da Zulu. Autoriza a presente voaduna para o November Papachali? Ainda é negativo, mantenha o perfil de chegada para o November Papachali. Sim, então... Chegada MAN 050, Alan Papachá. Autoriza o Link 02, que é para 3.000 na posição. Olimpo 02, autorizado voo na Brua de Duna, reduza para 2209. Gente, vai estar reduzindo para 220, está descendo na produção do 02. A 645 confirme o indicador de speed. 0645, speed 2409. Pointer. November Papachali, confirme sua velocidade indicada. 320, November Papachali. Gente. Cruzeiro 2, reduza para 2009. 2009. Salvador, boa noite, SNM, a 143, informação Yankee, forma que perdeu o contato com o CAPC. Chavé 6143, acione identificação, desça nível de voo 060 via chegada Bonfim. Identificou 060 via Bonfim, 6143. Boa noite, Papa Papa Delta Lima Alfa, terceiro, sente minha informação, Zulu. Papa Papa Delta Lima Alfa, acione identificação, desça nível de voo 070 via chegada MAN. 070 via chegada MAN. A 3294, no solo 29, a livrar a pista me contribuição na frequência 121 decimal 9. 219, tá? 3294. Olimpo 02, reduza para 1809. 1.80, Olimpo 02. Olimpo 02, vai seguir tráfego agora a posição de 12 horas, 1 ou 4 milhas, tipo no mesmo Boeing 737-700, com 190 grounds e ground speed. Ciente, estamos à vista no TCAS aqui, Olimpo 02. Alfa Charlie pode manter a velocidade abaixo de 3.000? Assuma a velocidade. 3.00. Afirmativo, com 3.00 foi na praia de Duna. 9.000 para o Alfa Charlie, disse a 4.000 pés, ajuste de altímetro 9.08. 9.08, praia de Duna, para 4.000, 9.00 para o Alfa Charlie. O Xanem 143, disse para nível de voo 050, confirma velocidade indicada. 050, está mantendo 2.80. Mentidos a 2.509. Intervalo 2, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS-X6. Está 10, reposta no curso do localizador. Começando para 2 mil, autorizado, vai reportar estabilizado o 02. O 1645, contato sinal Tower, frequência 118.95. Cell Tower 1845. Papa Papa Delta Lima Alpha, desça para nível de voo 060, confirme velocidade indicada. Salvador, muito boa tarde, voo 966, cruza 190 para 150. Voo 966, boa tarde, essa identificação, desse nível de voo 070, via chegada. Voo MED 1, reduz a 250, nós para sequenciamento, é o número 5 na aproximação. 070, via voo MED 1, reduzindo 250 para nós. 1-0 1-0 1-6 4-5, I have in sight, checking in the view, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 10 knots, QNH 1018. QNH 9-0-4-0, confirma efetuando desvios? Negativo, mantendo a proa. Falando que a proa ideal para a Duna seria 1-3-0. Positivo, 1-3-0, corrigindo. 2 completos final do procedimento ILS-X-ray, torre 1-8-95. Torre 1895, 1-0-2. 2591, mantém pontos para zona 0, aguardando novas instruções. Mantendo, 2591. Localizador. Novembro, Papa Charlie, 2000, reportaremos. Xanel 6143, reduza para 2309. Reduzindo, 230, Xanel 6143. 02, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, surge altímetro na 018. Cliente 1-0-8, aguardando 9-0-2, trem baixar trabalho. Lima Alfa, reduza para 2309. 2309, Lima Alfa. On 645, on the ground 25, turn your right, contact the ground 121.9. Ground control 121.9 today. Olimpo 02, tráfego comissionado, autorizado, pouso sistema 0, vento 160 graus, 11 nós. Autorizado pouso Olimpo 02. Olimpo 02, após pouso, procede parte militar? Parte militar. Asa 2591 no visual com P3 na final da pistola 0. Possui o Orion no visual, senhora. O Asa 2591, após a passagem do P3 da Força Aérea, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. A Lima 3, a Lima tem após a passagem do P3, 2591. Alemão. 1966 reduza para 261-943, vista 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento LS que foi pista 90, aposta no curso do localizador. 2.000, livre LS, aportará o curso da 6.143. Zero 02 no solo ao 38, na minha escuta, libera via taxiway Eco, taxi via Alfa, na taxiway Delta, mantém a posição e aguarda autorização para o cruzamento. Ok, o Olimpo 02 está na Delta, após Alfa, agora passando na Delta, Olimpo 02. Gente, então libera via taxiway Foxtrot, taxiway Alfa, na taxiway Delta, mantém a posição e me escuta. Ok, Fox Alfa na Delta vai manter... Novembro, Papa Charlie, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, papapá, novembro, Papa Charlie. Papapá, novembro, Papa Charlie, quando na aproximação aguarda a luz está livre, ajuste altímetro no 08. O novembro, Papa Charlie, ciente, estamos totalmente visual, consulta a possibilidade de pouso na 17, cancelando o plano. Gente, o papapá novembro papá Charlie cancela da presente? Afirmativo. November papá Charlie, voo instrumento cancelado agora às 2040, autorizado uma base curta para pouso na pistão no sexto tráfego já avistado. O vento para cheque no 60 graus, no 09, e o gente altímetro no 08. November papá Charlie. Azul 2591 autorizado, decolagem pistola 0, vento no 60 graus, 10 mais. Autorizado iniciando na 10, azul 2591. Ativou, chamei a 201 para esperar a próxima. Chamei a 201, boa noite, mantenho ponto, espero na 10. Mantenho ponto, espero. No 966, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso do localizador, 966. Descendo até? Descendo até 4.000 pés, ajuste de altímetro 10018. 4.018, sim. Delta Lima Alfa, dista 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, pistão 10, aposta no curso do localizador. 2.000 pés, autorizado o procedimento e LS X-Ray, Delta Lima Alfa. Pouso no 2.9, ajuste de altímetro na 0.08. Sim, autorizado, pouso no 7, Papa Charlie. Poxa, na 6201, informo devido ao tráfego circulou sua frente, para manter o ponto de espera para usar aproximadamente mais 2 minutos. 7.6201. pode chamar o controle. Salvador, azul 2591, pode chamar o controle. Afirma azul 2591, decolado aos 42, chame o controle da presente no 20.80. 2080, muito obrigado, boa noite, bom final de semana a todos, da noite, Salvador. Boa noite. 2591. Azul 2591, boa noite, contato radar decolagem, sobre a via Coraú, no Bravo, para nível de voo no 60. Passando 2 mil pés, autorizado, voa na prua de coral. Ok, cruzando agora 2 mil pés para o coral direto, azul 2591. 0198, vem a Papá Charlie, nos 42, prossegue via Papá, o chance é na frequência ali, pode prosseguir para 5. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Fico com uma pista seca, primeiro no 43. Confirme. Pista seca. Afirma, chame no 43, negativo, chame sobre o campo. Vai para a cidade, tem 83 já. Tiburão 966, complete curva direita na proa 050, intercepte na proa 050 e desça para 2 mil pés. Proa 50, deve estar 2 mil pés, 966, gente. Papá, papá, Delta Lima Alfa, confirme a, pousa, a pista que pousa, 10017. A pousa, não, você, não, 10 aqui, senhor. Gente, copiado Delta Lima Alfa. No 966, reduz a 2009. 209, reduzindo. Já segui tráfego posição agora de 3 horas a 7 milhas, mantendo 190 ground, ground speed, um papá 1-8-0. Ok, vai reduzir para aproximação, 966, ok? Sim. O Delta Lima Alfa já iniciando redução para aproximação também, ok? Copiado Delta Lima Alfa. Complete nada do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, TDK. 502, mantenha o taxi e Delta. Paciente do tráfego que pôs de decola 2003. Torre Salvador, boa noite. Papa, papa, Delta Lima Alfa, estabilizado. ILS, taxi. Papá, papá, Delta Lima Alfa, continue a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste de altímetro 10 no 8. Ciente, Lima Alfa. Alinhando na intersecção 6201. Estreia 6201, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Estreia 6201, após a decolagem, mantenha proa até 3 mil pés. Mantenha proa até 3 mil pés, 8620. Tipo 02, imediato, autorizado o cruzamento da 1028. Ok, está cruzando imediato, 1028. Channer 61143, no salão 45. Olha, para ficha de controle de soma, frequência 121, decimal 9. 1219, a voz retorna e continua falhando da folia. Ciente, grato pela informação. Nada, 219. A 2591. Chalé 6201, autorizado decolagem, piscina 0, vento 160 graus, 109. Piscina 6201. Papapá Delta Lima Alfa, após pouso, prossegue para Copac? Após pouso, vamos para a BT, ok? No ABT. Enter. Torre igual 966, estabilizado na final. Papapá Delta Lima Alfa, autorizado. Pistola 0, vento no 60 graus, 08 nós. Pistola 0, pistola 0, Delta Lima Alfa. Scanner 6201, decolado aos 47, mantenha pro até 3 mil pés e chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Controle 208, obrigado, boa noite. Boa noite. 1966, continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pulso, pistola 0. Aguardando pista livre, boa noite, 66. Dois Salvador Atlântica, boa noite, Azul 4206, ponto espera da 10. Azul 4206, boa noite, mantenha o ponto espera da 10. Azul 2591, tem condição de voar na proa de Raíra? Positivo, acho que é o ideal pra gente passar as informações, sabe? Semana após a informação, os desvios, tem condição de voar Raíra ou tem condição de voar Raíra da Prevente? Está presente, estamos com condições. Autorizado, então, vá na Pro de Raíra, Azul 2591. Pro de Raíra 2591, muito obrigado. Papapá Delta Lima Alfa no solo, aos 48, ao livrar a pista, chame controle solo na frequência 1219. 1219, Lima Alfa. Voo 966, autorizado, pouso, Zero meia autorizado alinhado e manter a pistola zero. Ali mantendo a zero, azul 4206. Minha meia no solo 51, livrar a pista do controle solo, na frequência 121, decimal 9. 219, Olivrão, 9966, obrigado, boa noite. Azul 4206, autorizado decolagem, pista 90, vento 150 graus, 099. Autorizado decolagem, pista 90, azul 4206. Controle, autoriza da GEL pro 6201? Aguarde, Chanel, 6201. Aguarde, sim, obrigado. Chanel, 6201, autorizado, vai na frente da GEL. Autorizou? Tá, já, obrigado. Meia, decolado 54, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 207, obrigado. Controle azul 4206, decolado, perfil Puca, boa noite. Azul 42. 06, boa noite, contato Aranha Decolagem, sobre a via Puca, nível de voo 350, passando 2 mil pés, vou na proa de Jamo. Após 2 mil pés, vou a Jamo. Se possível, vou cuidar na proa de Aracaju. Aguarde. No 28, decimal 35. 2835, obrigado. Delta Lima, autorizado, cruzamento. Se eu prosseguir via Papau, estação na frequência livre. 4206, chame centro Recife, 125 decimal 45. 125-4206, obrigado, boa noite. Salvador, voo no 869, pronto. Ponto perdão no pé. Gente, voo no 869, autorizado Aliar e Manter. Aliar e Manter, não. Aciona identificação, está em contato radar 57 milhas setor norte de Salvador, autorizada a chegada bom, se reposta no ideal de descida. Olá, presidente, autorizado, solicita a fala do BOM para posterior cancelamento e voo 997 para o Golfo Quilosca. Golfo Quilosca, autorizado, vai na prova do VOR, reporte para a descida. Já está no ideal de descida, cara, Golfo Quilosca. Azul 2591, no serviço radar terminado, 60 milhas, setor sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus em 1220-1. 201, controle Ilhéus agora, Azul 2591, muito obrigado e boa noite, bom fim de semana. Busque o Oscar, desça para 4 mil pés, a gente já tinha ido na 098. Desça 4 mil pés, 098, no altímetro, vou que o Oscar. Gol no 869, decolada 03, chama controle no 20 do Timão 8. 208, obrigado. Doutor Salvador, muito boa noite. Ligou 1869, cruzou 2000 na Arbor 1. 1869, contato ordenando decolagem, sobre a via Arbor 1 para nível de voo 360. Via Arbor 1, 360, nível. Salvador, boa noite, Azul 27, 92 pontos, espera pronto. Azul 2712, autorizado a linha de decolagem, no 0, vento no 50 graus e no 09. Autorizado a linha de decolagem, pista 10, Azul 2712. Nove, chame Recife, 126.0. 260, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Uhum. Azul 17 no 2, decola 209, chama o controle no 208. 208, boa, Sarita. Controle Salvador, boa noite, Azul 27 no 2, decolou, saída fonte. Azul 17 no 2, contato radar na decolagem, suba a via Conde para nível de voo no 70, passando 2.000 pés, voe direto Conde. Subindo via Conde para 170, quando cruzar 2.000, direto Conde, Azul 27 no 2. 9 Salvador, boa noite, 38, 97 da Zan, Zulu, pronto para decolagem, ponte espera da 9 0. Zan 3897, autorizado a linha e decolagem, pena 0, vento 160 graus, 09. Sim, se autorizado então a linha e decolagem, pena 0, Zan 3897. Na presente, encontra-se em condições individuais e propõe mudança de regra de voo, Golf Pilote. Então, Golf Pilote, plano IFR cancelado aos 2113, deixa para 1.500 pés, altímetro 908, reporte visual para a Ceasa. 1.500 pés, desce para 1.500 pés, 908, e reportará visual para a Ceasa, Golf Pilote. Eu limpo 08, essa identificação, deixa nível de voo 050, vai na proa de TAP, para interceptar a chegada do MED 1. Boa noite, está 3897, decolou 1800 pés, 28. Plano 3897, contato ordem decolagem, suba via Novo Uno para nível de voo 320. E em estado de ação com Uno para nível 320. Visual com campo, Golf Clóssico. Capitão, o Golf Clóssico, chame torre 198.95. 198.95, Golf Clóssico. Salvador, boa noite, ao Salvatão, Golf Quilótica. Ângulo Golf Quilótica, fugindo aproximação, reporte através da Enrimar, Kenegal no 08, vento para cheque no 50 graus no 09. Reporta na vertical da Enrimar, mantendo a aproximação no 08, ajuste, Golf Quilótica. Novamente o vento, senhora, Golf Quilótica. Sim. Confirma novamente o vento. 160 graus no 09. 712, autorizado Vana, pelo do Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, azul 2712. Azul 2712, a Datajú solicita para informá-lo que está operando com 2.800 metros de visibilidade, 1.200 pés de teto e chuva moderada. O azul 2712 está ciente, obrigado. 145 autorizado, decolagem no zero, vento 170 graus, 119. Decolagem autorizada, gol 1645. Angosto Lógica, autorizado pouso pistão no 7, vento 170 graus, 129. Autorizado pouso pistão no 7, Golf Lógica. 645 decolou aos 18, chama o controle, 120 decimal 8. 1208, boa. Salvador, gol 1645. 1645, contato tardado, decolagem sobre a via São Voono para nível de voo 360. Via São Voono para 360, gol 1645. Fique lógica, no solo de 2-0, confirma o pátio. Autorizado. Gente, autorizado liberar na via Papá, até a BD para ser estacionado. 12897 Recife, em 128 decimal 35. Recife, 12835, não, 317. Limpo 08, desça 2 mil pés, ajuste de altímetro na 08, autorizado o final do procedimento LS XP, pista na 0, reposta no curso do localizador. 2008, querido. Oi, estamos operando visual sem chuva. Chame centro Recife em 128 decimal 35. 12835, gol 1645.